mil pés até a liberação do controle para o nível 065. Decola da 197, curva direita, via corredor Axé. O controle em 199.35, a torre em 198.6, dúzia e aciona 5006 no transponder. Confirmando curva direita após a decolagem. Confirma o POB. Decolado, curva direita, corredor Axé na sua escuta. Capitão Golfo, Vitor Juliette, mantém as condições visuais, mil pés no corredor Axé. Gente, vão manter condições visuais, tudo mil pés, corredor Axé, Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette, informe o destino. Qualquer remetida em Vera Cruz. Aposto, prossegue no retorno para Salvador. Gente, Alfa Vitor Juliette, reporta Farol da Barra. Reporta Farol da Barra, Alfa Vitor Juliette. Livre o táxi, chama ingresso, piso 7, isso confirma. Solo Salvador, o trip 5221 para pushback acionamento, remota 13. Inicie de imediato, trip 5221. Afirmo. Autorizado, chame táxi, o ajuste no 014 agora, trip 5221. 5221. Parecia, tipo, e o Robson 54, se você estiver na praia e escutar o barulho desse, você vai achar que é um caminhão que tá passando. Não é ele não, né? Tem um terceiro lá, tá vendo? Ele ainda tem a letra na conta da casa. Mas é igualzinho, ó. Um, dois, três. Tá tadinho. Poderia fazer um cheque novamente com o Antônio, no noite nesse momento? Para o táxi, o chão é 6225, 100 a bordo, autonomia 3 horas e 12, alterna Goiânia. Papapá Juliette, Bravo Juliette, desça para 4 mil pés, QNH 1014. 4 mil no 014, Juliette, Bravo Juliette. 07, aguardando para prosseguir, eu tenho um ATR da Trip, finalizando o pushback na partida remota no 3, ok? Autorizado o táxi, até através do 07, aguardando na nossa escuta 6225. Mantém de November Alpha, aguarde para ingresso. solo Salvador, 5221 para o táxi, está com 40 a bordo, 4 horas e alternamos Salvador. Trip 5221, táxi autorizado via Taxway Lima, após Mike, Quebec. No ponto de espera da Quebec, chame a torre 1 no noite, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 4, bom voo. Lima, Mike, Quebec, 1-0-4, chamando torre no ponto de espera. O 5221. Obrigado, até a volta. O Xaner 6225, segue a TR da Trip, taxi Lima, Mike, Quebec, no ponto de espera da Quebec, torre 1 no norte, decimal meia dúzia, o ajuste no 0-4, bom voo. Eu no 0-1-4, segue a TR da Trip, Lima, Mike, Quebec, no ponto de espera 6-8-6, Xaner 6225. Leste Brasilete, reportar modificação de regras. Reportar as Leste Brasilete. Decolagem, juiz Golf Kilo. 120 com 10. Torre Salvador, bom dia, 35221. Pronto, ponto de espera da 17. Estamos do tráfego para ele. Negativo, tem mais um adicional para decolagem, já pronto na interseção. Só um instante para ingresso. 5221 da Trip. É, na sua escuta. O Índio November Alpha estaria pronto para decolagem? Sim, reporte leve, pronto para decolagem. November Alpha. Mike Eco, direita, inicialmente restrito 1, meu PS corredor Axé 1935, até a volta. Escolfo completo, hein? Escolfo completo, hein? Liberal para decolagem autorizada no 7110 com 8. Ali o Juliette Bravo Vieta visual, ingressar na base pela direita da 17. Firme o mudança de regras de Leste Bravo Vieta. Afirmativo. No 08 autorizado, reporta táxi, o azul 4299. Reportarei para o táxi, azul 4299. Sim, o trip autorizado, reporte liberando a pista do Pate 4, faça 180, aguarde reingresso na pista, 5221. Sim, 5221. Papá, papá, Juliette, bravo, Juliette. Sente do tráfego, circuito pela direita, autorizado, dá presente, iniciar curva pela esquerda, reporte final checado. Afirmativo, iniciou curva à esquerda, reportará na final, Juliette, bravo, Juliette. Papá Romeo Índia November Alpha, decolado aos 18, curva esquerda, está livre para o cruzamento, o eixo 1028, ingresse na linha litoral, aguardando a transferência de comunicações. Curva esquerda, subindo para 1 no meu pé, vai aguardar a transferência de comunicações, Índia November Alpha. Oi Salvador, bom dia, Xenia 6225, considera Quebec, pronto. 6225, bom dia, mantenha a presente posição. Mantenha posição, 6225. O trip 5221 não tem condições de colar imediato, se autorizado. Ok, e de imediato está autorizado então, trip 5221, 160 com 8. Decorre imediato, 5221. Mantém, informação de tráfego, com o CR 150 com a frente, curva esquerda, vai manter a linha litoral sem interferir na sua decolagem. Mantenha a proa inicialmente até cruzar 2000, ok? Mantenha a proa até cruzar 2000, 5221. Espera de leste, tráfego avistado, cheque o trem. A terra da trip ele alinhou para decolagem imediata. Aguarde pista livre, Juliette, bravo, Juliette. Afirmativo, baixado e travado. Salve Salvador, Azul 4299, POB 103, autonomia 3 horas e 20, alternando Serra Bravo, Romeu Papá, pronto para o táxi. O Azul 4299, táxi autorizado, contornando o pátio principal, após taxiway Lima, Mike, e no ponto de espera da taxiway Quebec, chame a torre 1 no 8 decimal meia dúzia para ingresso e decolagem, ajuste no 0 no 4, bom voo. Localizado o táxi, é o parte principal, após Lima, Mike, enquanto na Quebec, estou em 118, meia dúzia, Azul 4299. Nós 20, pode desconsiderar a restrição e chama o controle do 935, boa viagem. 935, livre da restrição, muito obrigado pela colaboração. Imagina. Índia November Alpha, 1935 até a volta. 1935 até a volta, November Alpha. Trulha Salvador, trip 5221. Trip 5221, contato radar na decolagem, sul para o nível de voo 200, sai da árvore. Afirmativo para o 220, estamos liberados da restrição de 15 milhas. Afirmativo. Obrigado. Cinco, direita via pista, é forte, LAD pronto. Direita via pista, porte, LAD pronto, 225. Dia Salvador, Papa Romeu, Índia November Alpha, decolado no 7, vertical de buraquinho, corredor forte. Papa Romeu, Índia November Alpha, mantém as condições visuais e um corredor forte. Condições visuais, atriz, botão, November Alpha. Tango Whisky Golf Kilo, informe a radial ideal de saída e o estimado para pouso. Radial ideal de saída 272. Semana pouso 1320. Gente. Passando a palavra mal, esse é o Quilo, da presente, voo direto destino e ascensão para o nível de voo 065. Bom dia, obrigado. 5 tá pronto? Afirma, senhor. 100 graus, 8 km, decolagem autorizado no 7. Beleza, decolagem no 7, beleza. P225 Avianca decolado aos 27, 1935, né? 935, boa. Aos 25, na verdade. Velho Salvador, bom dia. O Xané 6225 decolado na Momo, cruzando 1400 pés. O Xané 6225, contato radar, sua para o nível de voo 320, saída Momo. 320, Momo 6225. Salvador Azul 4299, perto do Jacksway, Quebec. 4299, à esquerda, quais são? À esquerda na Quebec, direita via pista autorizada, ingresso, chama ele, pronto. Gente, via mais, autorizado ingresso, aliás, direita Quebec, autorizado ingresso, chama na pronta, Azul 4299. Alberto, azul 4299. 299, decolagem autorizada, pista 10, 720 com 10. Estudo de decolagem, 249. Controle azul 4299, tá, decolou, passando agora 2000 pés. Azul 4299, contato radar decolagem, supera o nível de voo 380 na saída da EL. 380 direto da EL, azul 4299. Salvador, bom dia, 5414, formação Kilo, através de Coral. 5414, contato radar, 58 milhas de Salvador, voa na Pro de Mare. Estava voando na proa de mar, confirmando a pista 17, não é isso, senhora? Ativo, pista 17, procedimento NDB. NDB da pista 17, ciente o 5414. O ATI está falando X-Ray da pista 10, embora diga que a pista em uso é 17. Solo 129 para cópia de autorização, por gentileza. Autorizado para 1.500 pés em November Alto. 1.500 pés em November Alto. Delta. Manati confirmando o nome pés. Gente, autorizado Manati, inicialmente 1.500, corrigindo, inicialmente 1.000 pés até a liberação do controle para 1.500. Decola da 197, curva direita, via corredor Axé. Controle em 199.35, a torre em 198.6, dúzia, e aciona 0132 no transponder. Ô, Salvador, tem um número para pouso do 5414? Número 1 para aproximação, trip 5414. Número 1, ok. Eu não vim aqui ainda desde que está alterando direto na 17. Está sendo procedimento completo ou vocês estão vetorando para final? 1.98.6, o ajuste no 0.4, bom voo. Está prevista o bloqueio do NDB, iniciar o afastamento para o procedimento. Ok, obrigado. 5 Delta, parte 4, livre acionar, chame fax. Possibilidade a PRO direto ao NDB, o 5414? Afirmativo, trip 5414. Excelente, obrigado, no 4. Tiana 6225, chame Recife, frequência 126.85, alterno 133, visual 65. Recife 2685, alterno 3365. Oceania 6225, obrigado, um ótimo trabalho. No chame centro Recife, frequência 128.8. 1288, trip 5221, boa tarde. Oscar Zulu para a decolagem Oshima Torre 18.612. Oscar Zulu, aeroporto para Candeias. Decola para o norte então do aeroporto. Controle 1935, a torre é nesta, acione o último transponder que acionou. Quantil, 010, fique como o padrão, está livre o acionamento. Chame para decolagem o Tesco Zulu. Atenção, chama ingresso, é Eco Delta. Para descida, o 35414. Azul 4229, copia o controle. Confirme 4299. Chame Recife em 125.1, alterne 133.25. Sente, Recife em 125.1, alterna 133.25. Azul 4299.